André Cedês Moral.com.br. Cara lenta. E as poderosas de putaria? Eu nem gosto. Mas é o melhor que tá tendo. Nós tá no auge. Nós tá no auge. Sim. Se faz de difícil, assim só aumenta minha vontade de fuder contigo. Já dei papo de apaixonado, ver se dava certo, mas não deu, não deu. Agora tu vai conhecer o meu lado bandido. Só não vai levar coronhada se ficar de quatro. E só depois vai perceber nosso tempo perdido. De ideia no ouvido, tu gosta do perigo. Ai, ai, ai, ai, esse novinho é gostoso demais. Perdi as contas de quantas vezes gozei. Mas eu sei de uma coisa: que na pica eu sentei, sentei, sentei, sentei. Sentei, sentei, adorei. Sentei, sentei, sentei. Sentei, sentei, adorei. Sentei, sentei, sentei. Sentei, sentei, sentei. Com sede, bebe leite, bebê. Milu no beat. Tá de brincadeira, hein, Chiquinho? Se faz de difícil, assim só aumenta minha vontade de fuder contigo. Já dei papo de apaixonado, ver se dava certo, mas não deu, não deu. Agora tu vai conhecer o meu lado bandido. Só não vai levar coronhada se ficar de quatro. E só depois vai perceber nosso tempo perdido. De ideia no ouvido, tu gosta do perigo. Ai, ai, ai, ai, esse novinho é gostoso demais. Perdi as contas de quantas vezes gozei. Mas eu sei de uma coisa: que na pica eu sentei, sentei, sentei, sentei.